sable, balançable. Eu sei que nem sempre fui a metade de ti, nem sempre cumpri o que prometi. Acredita que eu sei. Eu também assumo que por vezes não te compreendi. Fiquei a pensar apenas em mim. Hoje eu assumo. Pensamos que seria melhor escolher a separação, mas concluímos que não. Só depois de te perder eu senti o quão importante és para mim, e hoje digo-te assim. Nada nem ninguém nos vai conseguir separar, enquanto conseguimos acreditar. Ficaremos juntos. É fácil de falar quando não se passa por um lado. E é por isso que hoje falo por mim. Nunca mais te vou deixar. Pensamos que seria melhor escolher a separação. Sentir é tudo quando não cria. Tive tudo até perder. Amanhã é pra depois. Dá-me até ao pôr do sol. Nada se perde em tentar. Do dia pra noite, em qualquer lugar, chama por mim. Chama por mim. Que eu sei que te vou encontrar. Chama por mim. Chama por mim. Chama. Chama que eu vou. Chama que eu vou. Canal 2, Antena. Mas por que é que a gente não se encontra no Largo da Bica? Fui-te procurar Campo das Cebolas e eu sem te encontrar. Eu fui mesmo até à Casa do Fado, mas tu não estavas em nenhum lado. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai Madre de Deus. Se voltar atrás, enche-a dos meus. E o rio diz que tarde infeliz. Mas porquê é que a gente não se encontra? Mas porquê é que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade. Vou beber a bica, sentar e pensar. Ver se esta saudade, ai, fica ou não fica. E talvez sem querer não querem lá ver. Sem te procurar te veja passar. Te procurar, te vejo passar. obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Se é noite ao nosso mundo, por que é que o mundo... O perfume que outrora fazia sonhar. Estás longe, distante. O céu tem o rosto de tristeza. Lua perdeu os lábios que me pediam paixão. Estou só e tu ao pé de mim. Não lembro o dia em que paraste de ligar. Ao que faço por te amar. Teu mundo e falar-te de sonhos e de paixão, voar-te nas asas do silêncio, nesta emoção. Ai, se eu soubesse chamar o futuro para fazer longe o dia em que falamos. Tempo voltar. Recordo momentos de magia e horas passadas longe deste mundo, fora da razão. agora olho, mas tu estás onde não estás. Não esqueço o dia que começaste a não gostar. Demasiado tarde para remediar. Nada adianta procurar mais mil desculpas. Está difícil de fazer com que voltes atrás. Mesmo que diga que estou a morrer um pouco dia a dia, o que eu te peço, por favor, vamos recomeçar. Porque a saudade está a quebrar o que já é só da minha ilusão. Eu preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo para tu ficares. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás a fugir dos meus braços e a deixar o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Os desejos, loucuras, toda a fantasia. Nada tenho a perder. Diz a mim o que é que tu queres. Eu deixaria tudo para tu ficares. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo estás a fugir dos meus braços e a deixar o silêncio dessa solidão. Não sei mais o que eu faria. Os desejos, loucuras, toda a fantasia. Canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Eu sou meu, não posso perder. os seus destinos. É onde estão os milagres, afinal onde está Deus? Onde está o Pai do mundo, que abandona os filhos seus? Onde está Nossa Vila do Redondo é tão linda, quem o diz é quem a vem visitar. Há quem diga que a Vila do Redondo, vista ao longe, é um quadro de encantar. Vista ao longe é um quadro de encantar. Quem o diz não se engana com certeza. Há quem diga que é Vila do Redondo, é a vila mais bonita portuguesa. Portugal sem Alentejo seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Portugal sem Alentejo seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Nossa Vila do Redondo é tão linda, sua história todos a devem estudar. Não há canto nem recanto que não tenha uma rica história para contar. Uma rica história para contar do passado e também do presente. Nossa Vila do Redondo é tão linda, sua beleza vai durar eternamente. Portugal sem Alentejo seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Portugal sem Alentejo seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Portugal sem Alentejo seria como a cidade de Coimbra sem doutores. Alentejo sem a Vila do Redondo era como um jardim sem ter flores. Não dava para vivermos assim, e já nem dava para encobrir. Se o nosso amor estava no fim, o melhor era um de nós sair. Não penses que isto foi planeado, nem penses que eu te troquei por alguém. Quando cada um puxa para seu lado, não há casal que consiga dar-se bem. Deixa de andar só a chorar e procura um novo amor. Quando dois corações não se dão, não quer dizer perda de valor. Para de me chamar teu querido, porque teu querido eu já não sou. Podes-me chamar sempre amigo, e toda a minha amizade eu te dou. Estás perdida, tu és uma mulher de valor. Não pense só em coisas más da vida e caminha procurando um outro amor. Se algum dia alguém me perguntar a razão da nossa separação, eu direi que tu és exemplar, só que os nossos feitios não se dão. Deixa de andar só a chorar e procura um novo amor. Quando dois corações não se dão, não quer dizer perda de valor. Chama teu querido, porque teu querido eu já não sou. Podes-me chamar sempre amigo, e toda a minha amizade eu te dou. Este é o seu Canal 2 da Antena 2. Amigas eu quero ter, eu vou transar, aproveitar tudo de bom sem me prender. Vou fazer sexo sem complexo, curtir a vida sem limitações, sempre na boa, mas nunca à toa, ainda cedo para paixões. Mas só na boa, mas só na boa. Quero fazer sexo, muito sexo. Mas só na boa, mas só na boa. Eu vou curtir, me divertir. Mas só na boa, mas só na boa. Quero fazer sexo, muito sexo. Mas só na boa, mas só na boa. Quero ver miúdas